Ah, nessa quarta-feira, lembrando Nossa Senhora, vamos evangelizar o Brasil? Eu preciso de sua ajuda. Se você já é um associado, fidelize todo mês. Se ainda não é, torne-se um associado e que Nossa Senhora os abençoe. Estou esperando a sua ligação. E este é o número para tornar-se um associado e fazer parte da família Evangelizar é Preciso. Anote: 0 Operadora 41 3221 6060. Eu repito: 0 Operadora 41 3221 6060. Evangelizar é Preciso. Você já acessou o nosso site hoje? www.padrereginaldomanzotti.org.br. Entre e conheça todas as opções de um site criado especialmente para você. Palavras de fé, agenda de eventos, as ações da associação, produtos da loja e uma novidade. Agora você pode ouvir o programa Experiência de Deus a hora que você quiser. Tudo isso e muito mais em um clique. Receba também o boletim online do Padre Reginaldo Manzotti todas as quartas-feiras. Acesse já www.padrereginaldomanzotti.org.br. Porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Filhos e filhas desta hora bendita, dessa hora abençoada, eu fiz questão de gravar essa música, porque muita gente está esquecendo da Salve Rainha. Sinais do Sagrado, escuta um pouquinho. Salve Rainha, tão forte essa oração. Volta para nossa mãe, teu semblante de amor. Dá-nos teu Jesus, ó mãe, quando a noite passar. Você sabe o que quer dizer noite, né? Quando a noite passar. Maravilhoso. Você pode escutar, você pode adquirir, você pode presentear Sinais do Sagrado. Vamos lá? Filhos queridos, escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Meu nome é Jordânia, escuto pela Rádio Divinópolis AM e Candidez FM de Divinópolis, Minas Gerais. E venho testemunhar uma graça alcançada no Terço da Misericórdia. Padre, no dia 2 de fevereiro de 2015, logo após rezar o terço, o senhor falou que tinha uma pessoa desbruçada sobre a mesa, descalça e com a mão sobre a dor. Essa pessoa era eu. A minha mãe estava para fazer um exame que chamava cintilografia do miocárdio, pois a médica estava suspeitando de isquemia e que até seria preciso fazer cateterismo. Padre, faço todas as suas novenas e na de Nossa Senhora de Lourdes, pedi com todo o meu coração que a suspeita do médico estivesse errada. Como o senhor mesmo diz, oração é igual caixa d'água. Tive a certeza disso, pois já me encontrava desesperada e sem força de acreditar que o exame dela não desse nada. Pois quando ouvi o senhor falando no Terço da Misericórdia, tomei a graça para mim. Acalmei meu coração e deixei nas mãos de Deus, pois sabia que iria fazer o melhor. E comecei a rezar as novenas das mãos ensanguentadas de Jesus. Padre, minha mãe fez o exame e graças a Deus não deu nada. Agradeço todo dia a Deus por sua vida, por entrar todo dia em nossas casas com palavras de fé e esperança. Que Deus te abençoe sempre. Graça alcançada é graça testemunhada. Amém. Deus abençoe você, filha. Deus abençoe a todos vocês. Filhos e filhas, vamos juntos pedir a Deus Nosso Senhor as graças que tanto necessitamos e deixar que Deus nos ilumine. Bíblia aberta. Momento especial. Cartilha de oração. Deus, fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, quero ouvir tua voz. Fala comigo, Deus. Tua voz. Fala comigo, Senhor. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Contudo, eu vos disse que me vistes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, eu não lançarei fora. Porque eu desci do céu para fazer a minha vontade, não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus é aquele que se faz alimento, onde o cristão recobra as forças. A Eucaristia é essa experiência de fé. Nós somos chamados a ser alimentados com o pão eucarístico, a revigorar as nossas forças. O alimento verdadeiro. Realmente é um profundo engano quem imagina poder enfrentar o deserto do mundo sem se alimentar de Jesus. O deserto é muito árido, muito extenso, uma caminhada muito difícil. A vida é um deserto. Alimentemo-nos do Senhor. O que certamente Maria o fez. E nós queremos pedir, Nossa Senhora, ajude-nos a passar pelo deserto da existência, da vida, dos dissabores, da aridez, da solidão, da angústia. Ajuda-nos, Mãe. Cubra-me com seu manto de amor. Guarda-me na paz desse olhar. Cura-me as feridas e a dor. Me faz suportar. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Que as pedras. Quem come deste pão caminho, viverá eternamente. Meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se, se ficaram marcas em mim. Mãe, tira do meu coração e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, me dê a mão, cuida do meu coração, cuida do meu coração, cuida da minha vida, mãe, da minha vida, do meu destino, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim, cuida de mim. Que o meu pranto rolar. Vamos pedir a bênção de Deus, derramar graças e bênçãos do céu. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, Pai, Filho e água, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.